Gorgeia, o filho do César, só modão. Mais uma noite, não pude te esquecer só um instante. Lembrei assim e todos os momentos que te fiz sofrer. Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do teu pensamento. Ilusão, hoje vejo o que restou de mim. Talvez agora, depois que tanto tempo se passou, no seu coração a mesma saudade fez você lembrar. Quando a gente ama, ninguém enlouquece, quase sempre esquece de dizer. E não vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está perdendo amor, é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, em amor não demora, vem me amar. Eu tenho medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade e a nossa felicidade te pedindo pra ficar. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Talvez agora, depois que tanto tempo se passou, no seu coração a mesma saudade fez você lembrar. Quando a gente ama, enlouquece, quase sempre esquece de dizer. Então vem amor, vamos acender nossa paixão. Meu coração está perdendo amor, é só você que pode me entregar. Qualquer dia, qualquer hora, em amor não demora, vem me amar. Eu tenho medo de voltar pra mim, é tão bonito a gente perdoar. Eu te amo de verdade e a nossa felicidade te pedindo pra ficar. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor. Meu coração está pedindo amor, está pedindo amor.